Vamos abrir a palavra do Senhor para a nossa meditação nessa manhã, no livro de Gênesis, capítulo 28. Você pode abrir a sua Bíblia, você pode ligar a sua Bíblia, ou também você pode sentar perto de um crente que ele sempre tem uma Bíblia com ele, ou no celular ou na mão. Pode escolher o que você quer fazer, mas abre aí, por favor, tem o texto em mãos. Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10. Não entendi? Amanhã 20 horas, ok, ok. Eu falei outro horário? 8, é 20 horas, é, tá certo. Gênesis capítulo 28, a partir do versículo número 10. Eu vou ler e quero que você acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim o texto bíblico: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Arã, e chegou ao lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 15: e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Versículo 19: e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por esse tempo, pela tua palavra. Pedimos a tua direção, a direção do teu Espírito, para tudo aquilo que está no nosso coração, que cremos foi colocado pelo próprio Senhor, mas também estamos livres de todo orgulho, de tudo que é da nossa carne. Queremos que somente o teu Espírito tenha lugar em tudo que faremos nessa manhã, em tudo que falaremos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto bíblico é um texto que todos nós conhecemos. Jacó estava fugindo porque ele havia recebido a bênção no lugar de seu irmão. E aí, para a coisa não ficar feia para o lado dele, ele estava dando no pé, estava correndo em fuga. E diz o texto que ele, chegando em determinado lugar, que no final, no último versículo, nós vimos que era um lugar chamado, uma cidade chamada Luz, ele estava cansado, pegou uma pedra, fez a pedra de travesseiro. Eu fico imaginando o desespero daquele homem, porque fazer uma pedra de travesseiro deve ser alguma coisa que deve incomodar, né? A hora que a gente deita à noite, tem aquele travesseiro gostoso lá. Se pensar numa pedra, é algo terrível, mas diz o texto que ele fez isso. E adormeceu naquela noite. Enquanto dormia, ele teve um sonho, que nós já cansamos de ver, mas a gente precisa de trazer isso à nossa mente mais uma vez, com clareza, para nossa edificação nessa manhã. E nesse sonho ele viu uma escada que estava fincada na terra e ia até os céus. E nessa escada haviam anjos subindo e descendo. E em cima dessa escada estava o Senhor. Foi o que ele estava vendo lá. E diz o texto que ele acordou e falou: essa é a casa de Deus. E aquele lugar passou a ser chamado de Betel. Há algumas questões nesse texto que eu gostaria de trazer para você, para que a gente refletisse nessa manhã. A primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, versículo 16. Olha o que diz o texto. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar. E o que mais? Fala alto, o que mais está falando aí? Eu não sabia. Irmãos, eu estava pensando, meditando sobre o que íamos conversar nessa manhã, estava pensando, quantas vezes Deus se faz presente num lugar, numa situação, e nós nem imaginamos, nós nem sabemos. Lá em casa, a gente, de vez em quando, a gente gosta de assistir algumas ministrações de algumas igrejas, e aí a gente põe lá o vídeo para... liga lá no canal que está passando algum vídeo, algum culto, e de repente está aquela unção, aquele louvor, e tem um assim... Ô, Dan, me dá uma cadeira aqui, Dan, por favor. Vou falar para você, vou ilustrar para vocês como acontece. Aí o pessoal aí mais do fundo, aí, me desculpe, mas não tem como colocar no meio. Está lá aquele período de adoração. Você olha para o lado, tem gente derramada, tem gente caído no chão, deitado. E tem um abençoado assim, ó. Ou então está assim. Opa. Tem gente que Deus está subindo e descendo a escada. E as pessoas estão olhando para o lado. Tão longe. Eu nunca vi um povo gostar de ser hidratado igual o povo crente. Porque toda hora sente sede. Mas se você sentir sede, trazer uma aguinha assim, deixar no seu, uma garrafinha, como muitos fazem, está ótimo. O problema é que sente sede no início, vai, levanta, vai lá fora, pega água. Eu estou falando lá fora da nossa realidade. Pega água e volta. Aí no meio do louvor, sente sede de novo, vai lá fora, toma mais um pouquinho de água e volta. Aí na hora que começam os avisos, vai lá fora, toma um pouquinho de água e volta. E começa a ministração da palavra, vai lá fora. Vai gostar de ser hidratado assim. A presença de Deus é evidente na nossa vida. Algo que pode até mesmo, se você fosse o caso, de pegar. E as pessoas estão ali com aquela cara de paisagem, olhando para um lado e para o outro. E por que eu estou dizendo isso para você, querido? Abra os olhos com aquilo que Deus está fazendo. Abra os olhos, obrigado, Ana. Abra os olhos com aquilo que Deus está fazendo no meio. Se você conseguir enxergar, você vai ver que existem anjos subindo e descendo, e a palavra de Deus fala que são seres angelicais, ministradores a nós. E nós ficamos aí olhando para um lado e para o outro, sem saber o que está acontecendo, sem perceber as coisas. A gente não consegue raciocinar, não consegue pensar o que está sendo pregado, que texto é esse que está sendo lido. Falta-nos a consciência do que está acontecendo naquele momento. Falta-nos a consciência do nosso papel como igreja. Eu quero te desafiar a gerar essa consciência no seu espírito. Não quando você chega aqui, 10 horas da manhã, mas quando você sair daqui hoje, já pensando no nosso próximo encontro. Senhor, eu quero voltar aqui, eu quero adorar o Senhor, eu quero me derramar na tua presença, eu quero passar essa semana preparando o meu coração para quando eu chegar lá junto com os irmãos, eu me derramar diante do Senhor. Gerar uma expectativa no nosso coração. Sabe aquela história? E todos nós, você pode até não se lembrar, mas todos nós um dia já fomos crianças. Uns está tão distante que a pessoa realmente fica com dificuldade de lembrar. Minha cabeça já não está funcionando mais. Assim. Mas você pode ter certeza que eu estou te falando. Você um dia já foi criança. E sabe aquela história? Pelo menos comigo lá em casa acontecia assim. Ó, começava o ano, você cansado, pensando, meu Jesus, tem que estudar esse ano todo. Aí minha mãe virava para mim e falava assim, ó, no meio do ano, nós vamos fazer uma viagem na hora das férias, no período de férias. Aí você vai ficar pensando, meu Jesus, lá em julho nós vamos fazer férias, vamos ter férias, e nós vamos pegar o trem aqui e vamos viajar até Ipatinga na casa do tio João. Aquilo ficava no coração da gente, assim, meu Jesus, e aí a gente pensando, está chegando, vai chegar, um dia vem. A gente gerava, vivia uma expectativa por aquele período de férias. Porque a casa do meu tio João era uma casa maravilhosa, porque lá também tinha uma cozinheira que era minha tia de mão cheia. Então a gente chegava lá e comia bem, e andava, brincava na fazenda, subia os montes, ficava contando, o trem passando, ficava lá contando os vagões, e cada dia a gente pensava, amanhã vai ser um vagão maior. A gente gerava uma expectativa por aquilo. E eu quero te trazer essa consciência de você começar a gerar no seu espírito, no seu coração, a expectativa por se encontrar com seu irmão, por se reunir com seu irmão, por adorar a Deus como igreja. A gerar no seu espírito uma expectativa daquilo que Deus pode fazer através de nós aqui neste lugar. Eu quero gerar isso em você. Não vamos ficar como Jacó estava, ó. Eu não sabia. Aquilo era lugar de Deus, eu não sabia. Oh, era Deus que estava lá operando e eu nem percebi. Não, irmãos. Acorda. Acorda. Dá uma cutucada no seu irmão do lado. Dá uma cutucada assim. Fala com ele, acorda, querido. Acorda para aquilo que Deus está fazendo. Então, vamos abrir os olhos quanto a esse, eu não sabia. Vamos abrir os olhos quanto a essa condição de não ter consciência daquilo que está acontecendo no nosso tempo. Do tempo que estamos vivendo. Essa semana nós tivemos aí esse tempo de chuvas e o geral me ligou compartilhando de um lugar aqui em Belo Horizonte, onde é um tipo de um centro de crises. Onde eles conseguem ali estudar e ver o que está acontecendo na cidade. E tem lá vários órgãos, desde polícia, corpo de bombeiro, defesa civil, órgãos de trânsito, tem muita gente lá. E aí o Geraldo falou comigo, Marco, é uma questão estratégica de oração para a igreja. Porque quando a gente conhece, quando a gente não sabia ou nem, não está nem aí, a gente ora com mais propriedade. E é mesmo, Geraldo. Está certo. E trazendo para o nosso lado aqui como igreja, não só para a intercessão, mas para aquilo que Deus tem nos colocado aqui, vamos nos inteirar daquilo que Deus está fazendo. Vamos ser proativos. Vamos ter ciência. Não saber, irmão, presta atenção nisso. Não saber, não ter consciência disso, não vai impedir o mover de Deus aqui neste lugar. Porque Deus tem uma promessa para a nossa cidade, mas vai impedir o mover de Deus na sua vida. Eu tenho orado, Deus, eu não admito que o Senhor não me inclua naquilo que o Senhor tem que fazer nessa cidade. Eu quero ser ativo, eu quero participar. Se o Senhor me destacar para orar, eu vou orar. Se o Senhor me destacar para fazer qualquer coisa, eu vou fazer o que o Senhor me destacar, mas eu não admito ficar fora do plano do Senhor para essa cidade. Eu não admito ficar fora do plano de Deus para essa nação. Não admito. E quem está falando com você é um desconhecido na nação. Mas eu não admito, e eu tenho orado, Senhor, qual é o meu papel? Vamos trazer isso para aqui. Senhor, eu não admito a gente passar aqui o tempo que o Senhor permitir e nós não tocarmos esse bairro não ser tocado pelo Senhor. Esse é o nosso propósito, irmãos. Ah, eu não sabia que Deus queria fazer alguma coisa, pois agora eu vou saber, agora eu vou procurar saber. Mas aí é o texto, continuando o texto, então, tem lá Jacó falando, ah, eu não sabia, mas há um outro texto, assim, um outro tão lindo que Jacó fala, que esse texto nos traz, que está no versículo 17, que diz assim: e temeu, e disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar, senão, o quê? Não, isso é de resposta de quem não sabia. Olha o que está escrito lá, este lugar, este não é outro lugar, senão a? Senão a casa de Deus. E esse é um elemento nessa história que eu gostaria de destacar nessa manhã. O que, que é casa de Deus? Em diversas passagens bíblicas, nós temos referências sobre eu e você sermos a habitação, sermos a casa de Deus na terra. Mas o que significa isso? Por que esse conceito importa? Como ele deveria mudar a minha maneira de viver a vida cristã diária? Se nós olharmos para o texto que estamos refletindo, sobre qual é a base da nossa reflexão nessa manhã, quando Jacó fala que era a casa de Deus, onde Jacó estava? Estava Jacó num prédio bonito? Estava Jacó no hotel 5 estrelas, que o travesseiro era uma pedra? Estava Jacó se referindo a uma instituição? E não há nenhum, não estou pregando contra isso, mas só uma referência. Jacó estava se referindo a uma igreja fulana de tal, a um grupo fulano de tal, a um grupo caseiro, a célula. Claro que não. O que fazia a presença de Deus ali era o próprio Jacó. O que trazia a presença de Deus era o próprio Jacó. Era ele que estava ali, Deus se revelou a ele. Deus se manifestou a ele. Deus trouxe um sonho para ele. A casa de Deus somos eu e você. Jacó não estava falando de um abrigo físico, não. Jacó estava falando de algo espiritual. Na verdade, aquilo era uma profecia, podemos dizer assim, de algo que aconteceria muitos anos depois. Em João capítulo 1, versículo 1, diz: e o verbo se fez carne e habitou, morou, tabernaculou, fez casa entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Habitou é igual a tabernacular. Jesus era a casa de Deus que se fez carne. Ele veio para abrir esse acesso para mim e para você. A casa de Deus não é um prédio, não é um conceito, não é uma instituição, mas é uma pessoa. João, projeta por favor, João capítulo 1, versículos 49 e 51. Olha que delícia que é esse texto. João 1, 49 e 51. Toda vez que eu falo o texto, ele projeta automaticamente. A hora que eu peço o texto, o computador agarra. 49 e 51. Se eu tivesse só citado o texto, já estava projetado lá. Então exclamou Natanael, eu vou ler na minha versão aqui, mas você pode acompanhar. Rabi, ou mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira? Você crê? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que daqui em diante vereis, olha o texto que Jesus está se referindo, olha as palavras que Jesus está dizendo nessa hora: vereis o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que que Jacó viu? Céu aberto, uma escada e anjos de Deus subindo e descendo. Nós somos a casa de Deus, você é a casa de Deus. E este é o lugar onde Deus vai trazer a revelação que Ele tem para esse mundo. Presta atenção nisso. Você é o local onde, sobre o qual virá a revelação de Deus para este mundo. Você tem consciência disso? Nós não podemos mais ficar naquela dimensão de eu não sabia, eu nem imaginava, porque hoje Deus está nos revelando, nós somos a casa dEle, e é dEle, nessa casa dEle, que virá, sobre ela que virá a revelação que esse mundo precisa. Eu e você, queridos. Lá no meio daquele tumulto onde você pode estar vivendo, não sei, em qualquer que seja a circunstância que você esteja vivendo, eu não sei, mas a sua presença lá significa a casa de Deus está aqui. Os céus abertos estão aqui neste lugar. Porque João, porque Jacó falou, vi a casa. Olha o que diz o texto lá de Gênesis. Vamos voltar lá, que é muito legal. Versículo 17. E a porta dos céus. Desculpa, vamos ler. E temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. O que Jacó viu, ele não estava simplesmente tendo um êxtase qualquer, uma visão de qualquer coisa. Na verdade, era uma visão profética daquilo que Jesus ia declarar quantos milhares de anos depois. Mas presta atenção. A história com Jacó foi só o início. O que Jesus está dizendo também é só o início. Pensa na sua salvação. Quantos aqui, sem querer ofender ninguém, mas quantos aqui, chamar alguém de velho, né? Quantos aqui já tem mais de 10 anos de convertido? Eu tenho. Como você era há 10 anos atrás? Na sua vida cristã, como você é hoje, qual foi o desenvolvimento que você já teve, que tanto que você já cresceu, o início foi há 10 anos, mas de lá para cá você teve uma caminhada de crescimento, de revelações de Deus. O que Deus está dizendo para nós hoje, que somos uma casa, o que Deus disse lá para Jacó, o que Jesus declarou, era só o início, porque muito mais nós podemos experimentar nele. Porque o próprio Senhor Jesus disse que coisas maiores nós faríamos. E quando nós pensamos em coisas maiores, nós pensamos o seguinte, bom, Jesus curou um enfermo, então eu posso curar dois. Jesus ressuscitou um morto, então eu posso curar três, eu posso fazer maiores. Mas existem outras obras que Jesus fez. Jesus amou uma prostituta, então eu posso amar muito mais. Jesus viveu em santidade, então eu posso viver muito mais ainda em santidade. Jesus entendeu o que é ser casa de Deus. Vivia tinha essa consciência, vivia essa expectativa. Então, eu posso viver ainda muito mais. Porque a palavra de Deus fala que aquilo que Ele fez, eu posso fazer mais ainda por causa dEle em mim. Por causa dEle em nós. Vocês estão entendendo? Que nós podemos fazer muito mais coisas do que nós estamos fazendo hoje, do que estamos vivendo hoje. Em 1 Coríntios 3,16, Paulo diz assim, não sabeis que sois santuário de Deus, morada de Deus, e que o Espírito de Deus habita em você? Sabe o que eu acho, irmãos? Que tem hora que nós esquecemos disso, e ficamos como Jacó estava lá e declarou, eu não sabia. Porque as nossas atitudes, a nossa caminhada, o nosso modo de viver, não reflete ser esse santuário de Deus, ser essa morada do Espírito Santo. A impressão que eu tenho é que parece que nós esquecemos disso. Esquecemos aquilo que está dentro de nós. Esquecemos o preço e o poder daquele sangue que foi derramado por nós. Esquecemos do que implica em nível de acesso à obra de Jesus, o sangue de Jesus derramado por nós. Também em Efésios, capítulo 2, versículo 19, a partir do 19, o texto diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, eu gosto desse texto, cresce para santo... Projeta, por favor, aqui... Está errado aqui. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor. Todo edifício bem ajustado cresce para casa de Deus. Templo santo do Senhor. Casa de Deus. Nós temos que desenvolver isso em nós. Nós temos que viver essa expectativa. Nós, a igreja de Deus, os redimidos, nós somos o tabernáculo do Espírito Santo, a habitação eterna de Deus. Nós somos, como o apóstolo Pedro fala, pedras vivas. Eu pergunto isso sempre para o Senhor: Senhor, o que, que é, em pleno ano de 2018, ser uma pedra viva? Revela isso para mim a todo dia, eu quero ser pedra viva. A casa de Deus somos nós. O sonho de Jacó, como eu disse, não foi apenas em relação a Jesus, mas a respeito de nós, eu e você, e cada crente nascido de novo ao longo da história. A casa de Deus é a imagem da intenção de Deus para a sua vida e para tudo que você faz. Presta atenção. Deus quer ter esse lugar de comunhão, de tabernáculo. Nenhum poder das trevas, em qualquer dimensão da criação, pode impedir nossa comunhão com o Pai. Há um céu aberto. É isso que Jacó viu. É isso que Jesus reforçou. E é isso que está disponível para mim e para você. Há um céu aberto sobre nós, porque nós somos a casa de Deus. Há um céu aberto sobre você, meu irmão. E se você olhar no topo dessa escada, é Deus presente lá. É Deus que está lá. É o nosso Senhor que está lá em cima. E se nós ainda buscarmos o Senhor e abrirmos os nossos olhos, nós veremos anjos subindo e descendo, como a palavra de Deus, seres angelicais, ministradores. É isso ser casa de Deus. E muito mais, onde eu e você estamos inseridos. Rodrigo orou aqui pelos empresários, pelos profissionais liberais, pelos professores, por aqueles que estão... Onde você estiver, na condição que você estiver, você pode ser uma casa de Deus para aquele lugar, o que implica dizer uma presença de Deus, acesso direto. E sabe o que é acesso? Porque o texto lá em Gênesis 28, 17, fala assim: é a casa de Deus, a porta dos céus. O que é ser porta? O que é uma porta? Alguém fala para mim, para que serve a porta? Lugar de passagem, o que mais? Hã? Acesso, o que mais? Entrada, mudança de lugar, olha que tudo isso é verdade. Porta é acesso. A porta te conduz de um ponto A para um ponto B. A porta é o vínculo entre dois locais. Em João 10, capítulo 9, a gente precisa de dizer o seguinte: lá em João, quando Jesus fala que ele é a porta, ali é uma referência à salvação. Em se tratando de salvação, não se refere a nós. Exclusividade dele. Ainda bem. Exclusividade dele. Mas a porta que eu quero trazer para a nossa reflexão nessa manhã é exatamente essa porta que faz a conexão entre os locais, que gera o vínculo entre os ambientes. E olha que lindo. A porta permite, ela disponibiliza acesso de um lugar para o outro. Quando falamos sobre a igreja ser a porta do céu, estamos nos referindo ao lugar onde a realidade do seu domínio torna-se disponível para toda a humanidade. O seu mundo invade o nosso mundo, porque como casa de Deus, como porta do céu que nós somos esse acesso à vontade de Deus no céu. Ela vem através de nós, a sua igreja, através de mim e de você, para conectar esse mundo à realidade dos céus. Para vincular esse mundo ao reino de Deus. Esse é o nosso papel. Como igreja, nós somos, além de casa de Deus, nós somos também essa porta, essa conexão do reino de Deus com o rei, com o mundo, com o que está aqui no mundo. Esse é meu papel, esse é seu papel. Seja eu empresário, seja eu profissional liberal, seja professor, seja eu um desempregado, o meu papel não muda. Eu sou uma porta de conexão da realidade do reino de Deus para a realidade do mundo. O mundo depende para a salvação, para conhecimento da verdade, de que eu seja esse acesso, de que a igreja seja esse acesso. Deus nos plantou neste lugar, queridos. Eu não tenho dúvida disso. Deus nos plantou neste lugar, no momento. É uma pena que não dá para a gente assim, gastar tempo contando tudo. Mas o amigo do Rodrigo comprou esse lugar e coincidiram-se as datas da gente precisar de sair de lá. Isso aqui era da CEMIG. Foi feito um leilão. Leilão é demorado, mas as datas coincidiram. Não foi, Rodrigo? Aí entra o Arthur e fala, nós temos que ir para aquele lugar. Como que Deus fez as coisas? Deus nos plantou aqui. Não é à toa, não é à toa. Agora nós temos que buscar do Senhor como igreja. Senhor, qual será e como será a nossa conexão para essa região? Nós queremos conectar o reino de Deus para essa região aqui. Nós temos outras igrejas, mas Deus tem um propósito para nós, como tem para eles também. Deus tem um propósito para nós, que nós temos que ir atrás dele. Temos que buscar esse propósito, falar, Senhor, o que o Senhor quer para nós aqui? Qual é a expectativa, qual é a realidade do reino de Deus que precisa vir presente aqui nesse mundo, nessa região, que nós temos que ser a conexão para ela. É esse o meu desafio. A igreja é a porta do céu. Eu e você, nós somos a igreja. Nós somos a porta do céu. O texto bíblico fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu já falei isso aqui, eu sempre li esse texto pensando assim, nós estamos acuados no cantinho, morrendo de medo, olhando assim e tentando escutar alguma coisa, e o inferno vindo contra a gente, e a gente assim, ai, mas graças a Deus que as portas do inferno não vão prevalecer, elas não vão prevalecer. Não, irmãos, não é essa a visão correta. A visão correta é que a igreja, ela não tem que ficar na defensiva, como que pedindo, esperando um milagre de salvação contra um ataque do inimigo, não. A visão correta é que eu posso ir contra as portas do inferno, porque elas não vão prevalecer contra mim e contra você, que somos a igreja, que somos a casa de Deus, que somos a porta do céu. Não vai prevalecer contra nós, Por isso nós podemos ir nos maiores grotões, onde o inimigo está alcançando os maiores resultados, e como igreja, chegarmos lá e falar, agora o céu está chegando neste lugar, porque eles, o inferno não prevalece contra a igreja. Não é o meu discurso, é o que o Senhor Jesus disse no texto. É uma questão de postura nossa, que eu e você precisamos tomar. Os principados e as potestades que estabelecem domínios ou portas por toda a terra não prevalecerão contra nós, a igreja do Senhor. Nós podemos e estamos, como igreja, avançando e vencendo. E Jesus promete que até o fim, nenhuma porta do inferno prevalecerá. Nenhuma porta do inferno prevalecerá. E para a gente passar por um tempo de oração, eu gostaria que você abrisse comigo Mateus capítulo 16, versículo 19. Mateus capítulo 16, versículo 19. Você pode ler ali para mim? Vamos ler uma só voz, vamos ler essa versão que está projetada para a gente fazer um coro bem bonito, vamos lá? E eu te darei. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A porta, ela liga dois ambientes? Sim ou não? Sim. Tudo o que ligares na terra, nesse ambiente da terra, eu como porta, tudo que eu ligar na terra, será ligado onde? A igreja é porta? Você é uma porta? Você está entendendo esse desafio que nós temos de mudar? Presta atenção, queridos. O grande problema é o que está na nossa mente. O grande problema é aquilo que nós pensamos. Se nós somos ensinados errado, talvez. Mas a verdade é que há uma coisa na nossa mente, há um domínio na nossa mente que nos impede de viver essa realidade. Então, peraí, eu sou porta dos céus, eu sou casa de Deus, eu sou o vínculo. Então, como porta, eu ligo os ambientes. Então, se eu ligar no céu, será ligado na terra. Olha o que o texto bíblico está dizendo. E mais ainda, olha lá, se eu desligar, se eu interromper, lá no céu, será desligado, será cessado, será interrompido o efeito aqui na terra. Isso é para mim e para você como igreja, queridos. Isso não é para o pastor, ou para o bispo, ou para o irmão de oração. Isso é para mim e para você que entendemos na nossa mente que nós somos casa de Deus, que temos esse papel de porta do céu aqui para essa terra. E nessa condição nós podemos ligar e desligar, ligar e desligar. Operar no reino. Essa é a condição que nós temos hoje. É isso que Deus nos dá nessa manhã. Nós podemos, devemos assumir o papel de porta para o livre fluir das realidades celestiais nesse tempo, nesse mundo, para esse tempo. Você crê nisso? Você entende isso nessa manhã? Você entende que você é casa de Deus? Você entende que você é porta dos céus? Você entende que você é vínculo entre a realidade celestial com a realidade natural? Você entende aquilo que Deus colocou nas suas mãos? E que se você puder, souber usar isso, ousadamente, as portas do inferno não prevalecem contra você, porque você é a igreja de Deus. Você entende isso, queridos? Amém? Então eu quero que a gente ore nessa manhã. Eu quero dar uma dinâmica diferente, então eu quero que você preste atenção. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos ligar e desligar. Entenderam? Nós vamos ligar e desligar. Nada mais do que isso. Nós vamos ligar e vamos desligar. Então eu queria que a gente tivesse um tempo de oração. E para isso nós vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente nessa manhã. Com todo o temor,